paciência pra deixar ela imaginando como que seria se ela estivesse aqui. Mas outra personagem vive os nossos planos e aproveita das loucuras que eu guardei pra ti. Essa é pra deixar ela imaginando como que seria se ela estivesse aqui. Mas outra personagem vive os nossos planos e aproveita das loucuras que eu guardei pra ti. Então deixe, deixa meu cigarro queimar em paz. Então queira, queira que se foda o que ficou pra trás. E hoje é tudo um absurdo, nossa guerra contra o mundo, meus vacilos, seu sorriso, nossa trama na cama. Me diz que só um beijo seu me satisfaz. Então deixe, deixa meu cigarro queimar em paz. Então queira, queira que se foda o que ficou pra trás. E hoje é tudo um absurdo, nossa guerra contra o mundo, meus vacilos, seu sorriso, nossa trama na cama. Me diz que só um beijo seu me satisfaz. Eu te deixo com as melhores memórias, um beijo bom e insônia. Sonhos que agora outras sonham. Horas de sexo e sons que ficaram pra próxima história. Sul do mapa, céu azul, um som. Outras curvas, o mesmo tom. Outro sorriso, o mesmo plano. Me lembrando como era bom, mas o sonho não espera, ela quis assim, é. Tentando não perder o sono com outros enganos que encantam. Na falta de ti ou não, olha o quanto foi deixado pelo chão. Nossa foto é cena do filme que eu repriso tentando achar a direção, então. Essa é pra deixar ela imaginando como que seria se ela estivesse aqui. Mas outra personagem vive os nossos planos e aproveita das loucuras que eu guardei pra ti. Lancei essa na sessão, dois dias de disposição. Mina maluca, gostosa, safada, vixe, vibe de milhão. Quando ela desce é problema, ela quebra o sistema. Quer fuder o esquema, roubar o poema, ser a dona da cena. Calma, bebê, tudo no sigilo. Brota na ola de rolê comigo. Noite lá em casa fazendo barulho, até tarde acordando os vizinhos. Não ligo, você pode imaginar, com certeza vai lembrar de tudo isso e querer mais. São coisas do tempo, os nossos momentos, a arte dos corpos de se encontrar. Pra essa é pra deixar ela imaginando como que seria se ela estivesse aqui. Mas outra personagem vive os nossos planos e aproveita das loucuras que eu guardei pra ti. Essa é pra deixar ela imaginando como que seria se ela estivesse aqui. Mas outra personagem vive os nossos planos e aproveita das loucuras que eu guardei pra ti.